Ó, Fred, o tipo do equipamento? Cola de imediato? Abriu. Golf Serra, o alinhar autorizado de decolagem, vento no 20 graus e no 09. Lima, Lima, Foxtrot, chame Centro Recife, frequência 12835, alterna 123, décima 8. Controle do para 774. Prossiga para 9774. Prossiga para o 070 por mais 5 milhas, ele dá uma formação. Sim, chegando 9774, o repórter continua a condição de cruzar à esquerda. Reportará pela 774. Então, Romeu Golf autorizado, alinhar e manter pista 17. Alinhar e manter pista 17. Tá bom, Romeu, Romeu, Romeu. Oscar Golf Sierra, decolou 27, condições de curva de imediato à esquerda para livrar logo o eixo do... cruzar logo o campo. Afirmativo, já iniciando curva esquerda para o cruzamento do campo Oscar Golf Sierra. Gente, agora as transferências Oscar Golf Sierra, decolagem aos 28. Gente, Golf Sierra. Transformador, bom dia, azul 2770, ponto para dono zero. Está na muita posição por 1 minuto para a leitura de check-in. 2770, repasse pronto. Reportando. 3296. Azul 4207, nota para 2 mil pés, ajuste na 09, informe estabilizado na sinal ILS X-Ray, pista na 0. 2 mil, informe estabilizado de X-Ray da 10, azul 4207. Pacheco Golf, qual altitude? Gente, intenção de manter 1 mil pés até o destino? 9, 8. Confirmando 119,8, cara. Sim, 119,8. Sim, graças a Deus. R$ 1.500 inicialmente. 389,6 na escuta? 389,6, final no zero, vai estar travado. Bom dia, 389,6. Pouso autorizado, pista 1-0, vento no 20 graus 1-0-9. Informação de tráfego à esquerda, com um tráfego, sentido litoral norte, não interfere com a aproximação. Tem pouso autorizado. Sente, 389,6, pouso autorizado da 1-0, sentido tráfego. Dia, Papa Tango, Oscar Gonciá, Nicolau 97, passando 1810, já cruzou o campo. Papa Tango, Oscar Gonciá, contato radar, sub via saída Conde, nível 0-0. Na Conde 090, eu vou ficar. Certo. É, eu vou aqui, vou manter por quantas milhas, eu vou 2780? 90, acredito que por 15, entre 15 e 20 milhas. Gente, autoriza a divisa à direita, deixe mantenha o 070, informe quando tiver condições de curvar à esquerda. Certo, informa lá. Azul 4207, velocidade indicada? 200 nós reduzindo a partir de agora, viu, 4207 no localizador. Gente, azul 4207, chame pelo Salvador, frequência 198, decimal 95. 4-8-8-9-5, 4207. Na 9774, inicie redução de velocidade para 1809, segue o Embraer 190, agora a posição de 2010 milhas com 200 de grão, fim de redução. Desça para 2 mil pés, informe estabilizado. Descer para 2000, iniciando redução, formará estabilizado X-Ray, tá, 9774. Então, ele fala que para o check Golf e faça um check no equipamento, não recebo modo alfa nem Charlie. 4207. 4207, bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre. 4207. Golf, modo alfa está intermitente e negativo, modo Charlie, de altimetria. Já decolagem com o meu Golf, vento no 30 graus, 109, pista 17. Vem decolagem, já com o meu Golf, 107. Para 207, continua a aproximação, informa o tráfego decolando da cabeceira auxiliar pista 197 neste momento, não interfere com a aproximação, seguirá via linha do litoral sul à sua direita e a classificação de... 780 da Azul na Flor do Itapo. Azul 780, 46 para o localizador, seja esquerda para o 065, desce e mantenha 2.000 pés em forma estabilizada. Esquerda 065, desce a 2.000 pés e reportará estabilizado. O Azul 2780. A Pernia Farm Fox Trot Eco Wolf autorizado subida nível 065. UF, decola 32, controle Salvador em 119, décimo 8. 6098, obrigado. 4207, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus 99. Pouso autorizado, Azul 4207. Axé, mantenha sem regras de voo visual. Olha, meu, beleza. O Azul 2780, executando um pequeno desvio à esquerda, a fim de evitar a formação. Tente, Azul 2780. Papai Uniforme, Foxtrot, Eco Golf, apenas confirmando estimado na localidade 1717. Tente, Foxtrot, Eco Golf, frequência livre para autocoordenação. E informação de voo alerta com centro Recife na frequência 12.0. Isso, base de tanque. Não, meu Golf, confirma o tanque, hein? Pouso 917, procede aqui no Axé, o corredor Golf Interlagos. Gente, Axé, Bonfim, Interlagos, Romeu, Romeu Golf, mantenha no máximo 1.000 pés, ajuste na 09. Localizador ILS 10, 974. 974, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 975, 974. Torre Salvador, bom dia, 974, está no localizador da 10 X-Ray. 9774, continue aproximando sua guarda, autorização de pouso. Aguarda sua autorização, 9774. O 4207, solo 34, libere a direita, solo Salvador 1219. 219, o azul 4207. 2770, autorizado de decolagem, vento 130 graus 89. Autorizado de decolagem 10, 2777. Azul 780, informação de tráfego 2 horas, 4 milhas, Alfa Charlie 90, mantendo 1.000 pés nos corredores de visual de Salvador. Ciente, não tem, não se quer. O 2780. Azul 770, decola aos 36, aguarde transferência. Ah, só escuta. Eu tentei contato com o Miguel na frequência 201, então negativo contato. Gente, o Foxtrot Eco Golf está agora afastado de Salvador 40 milhas. Mantenha-se em regras de voo visual ao ingressar na Terminal Ilhéus. Faltam 20 milhas aproximadamente para ingressar na Terminal Ilhéus. Sente o contato com o controle Ilhéus na frequência 120.1. Correto. Essa é o Papa Romeu Golf, eu sou o corredor Bonfim. Pode manter um no meu? Mantenha no meu, Romeu Golf. É, tá. 3770, transfere controle 1198. 1098, obrigado, até já. 09970, ali mantém. Ali mantém. Salvador, bom dia, Azul 2770, Coral 1 Alfa. Azul 2770, contato radar, Silvia Seda, Coral 1 Alfa, nível 160. Coral 160, Coral 1 Alfa, 2770. Solo 9774, solo aos 38, libere taxiway Foxtrot, operação e chave solo em 121.9. Livra na foto, falou 219, tá na 774. O Sideral, aguarde mais alguns segundos para essa decolagem. Nós temos um roteiro que nós temos que cumprir devido à aeronave que pousou neste momento ser um 777 e ter uma esteira heavy. Só aguarde um minutinho para verificar toda a situação e possível decolagem, senhor. Tá bom. Já 00, qual a máxima velocidade que consegue manter na descida? Pode manter 190. Gente, tem quanto de manter 190 até próximo de Duna? Aqui, amor. Gente. Dizem 780, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. O Azul 2780 estabilizado. Bom dia, Azul 2780. Continue a aproximação, aguardando o pista livre. Informa o tráfego da Federal, interessando e alinhando sem parada nesse momento, pistão no zero. Ok, não se escuta, 2780. Foxtrot Eco Golf. Foxtrot Eco Golf, informação de tráfego 2 horas, 8 milhas, como Nordeste, cruzando 5.500 pés em subida cruzão. Mantendo 080 o Foxtrot Eco Golf, o tipo de equipamento é um Embraer 510. Salvador, o gol 1230 no ponto de espera da 10, pronto. 1230, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera do Nordeste. Autoridade de aviso na Pro 035 para KJ00, mantenha nível 080 e reporte quando tiver condições com vara direita. Aqui é 035, após vai reportar para com vara direita. Alô, meu Golf, visual com campo? Isso, Curio. Alegração do circuito de tráfego, chame todo o Salvador, frequência 198, decimal 95. 285, graças. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 11 nós. Sete oito zero, torre. na sua escuta, ciente do livre pouso para o 2780. 2780, pouso autorizado. Paciente, 2780. Federal 9970, decola aos 41, no controle 1198. Cargo. 970, Sideral, Momo Nenim. Momo Nenim. Federal 9970, contato radar, subazia saída Momo, nível 340. Obrigado. Alguma chance da agência por lá? Código. Autorizado, código. Cargo. Tracajá 00, tráfego superado, desça e mantenha 4 mil pés. Desça 4 mil, Tracajá 00. Autorizado alinhar e manter pistão no zero. Autorizado alinhar e manter na 1 no 0, voo no 230. Firme. Gente, Foxtrot Eco Golf está agora aproximadamente 15 milhas do ingresso na terminal Ilhéus. Papa Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf, autorizado pista 17, vento 140 graus, 11 nós. Eu vim pro Romeu 7. Tracajá 00, para interceptar o localizador, curva direita para o 070, desse mantenha 3 mil pés, informe estabilizado, final ILS 68. Já mantém o 070, vai reportar estabilizado, já fica 3 mil pés, Tracajá 00. Correto. Estou a controle. Pode apenas para informação, desde a sua decolagem, seu modo de altimetria, o modo Charlie, está intermitente. É, senhorita, vai reportar a empresa. Hoje eu passando, papá, mais ou não. Mike Romeo, estacionamento a critério, informe para decolagem. Decola 46, controle 1198. 1198, obrigado. Quem é decolagem, o transporte interno? Meu Golf, sala 46, estou na frequência livre, bom dia. para 2000, Tracajá 00. Ligou no 230, decola Pucca, passa 2000. Dona 230, contato radar, subiu saída Pucca, nível 410. 410, 230. Chame Centro Recife, frequência 125 décima 45 alterna 126 85. 125 45 alterna 126 85. Força Aérea 01. Força Aérea 01, na Ciane Identificação, desce, mantenha 4 mil pés. Operação radar para final e LS X-Ray, curva esquerda para 070, ajuste 1099. Ok, identificou, descendo para 4 mil. Temos algumas formações à nossa esquerda. É possível manter a pro inicialmente e descer até o nível 1100 e após 5 à esquerda? 1-0-0, sente autorizado, Força Aérea 01. Aporte quando tiver condições de continuar a descida e condições de curvar à esquerda. Sente, vai prosseguir descida até 1-0-0 e reportará quando tiver condições, o Força Aérea 01. Romeu Alfa, decolagem por conta e risco, vento no 30 graus, 1-0-9. Pode fora do solo. Força Aérea 01, apenas confirmando, vou seguir para o pátio VIP ou pátio militar? Pátio militar, controle do Força Aérea 01. Zero. Zero, vento, 120 graus, 109. Ainda cola 648. Transfere controle em 1198. 1198 até a volta. Gente, qual será que é com o Golfe? Michael, meu alfa, bom dia, prossiga. Na colada RMAR para sobrevivência de Santana, agora solicita CD para 1000, autorizado do CT. Autorizado 1000 pés, Michael, meu alfa, mantenha sem regras de voo visual e quando possível, seu tempo total de voo. Tempo total de voo de 2 horas para pouso em Salvador. 2 horas? Assim. Gente, aos 1551 no pouso em Salvador. Positivo, Ronald. Afirma 1551. estabilizou, Tracajá 00. Tracajá 00, chame seu instalador, frequência 1983-95. 295, Tracajá. Controle, o Força Aérea 01, vai necessitar manter a proa por mais 10 milhas. Está atingindo agora uma centena, pode prosseguir a descida para 4.000. Autorizado 4.000, pés Força Aérea 01, ajuste de altímetro 1019. 4.000, ajustado no 019, mantém a proa inicialmente com mais 10 milhas. Gente, aposto quando tiver condições de curvar à esquerda, Força Aérea 01. Reportarão, Força Aérea 01. 1230, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 355-2085, 230, bom dia. Controle 648, bom dia, decolando. Bom, 615 Delta Mike, Squawk IDM, clear level 050, altimeter setting 1019, clear bomb medium 1. Arrival, with the speed now 240 knots. Okay, ground to flight level 50, what was the speed restriction? So the speed now 240 knots, November 615 Delta Mike, via Bombay 1 arrival. Okay, we're on the Bombay 1 arrival, and show the speed one more time. Controle 648. Pelo 648, contato radar, sobre a via saída Fuca, nível 350. Sim, só vi, não vi. Patanguá, sobre o Serra Controle. Serra Controle. 60 milhas, afastado de Salvador, Nordeste, serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 6 graus, autorizado táxi até a Papai Chamando Papai. Velocidade indicada? Contendo 240 mais. 240 mais, Força Aérea 01. Negativo, 01, 240 mais. Tem condições de manter a presente velocidade? Negativo, mantenha a presente velocidade, o FAB 01. Salvador, 1270. Cajá 00. Papai Romeu Delta, Papai Fox, decola ao 54, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Meu Bravo Oscar autorizado a alinhar e manter, pista 17. Pra Cajá 00, pouso autorizado, pista 10, vento no 30 graus 9, 9. Autorizado pouso do Tracajá 00. Descendo Salvo 1, nível 360. Aviação, voo 360, Delta, Papa Fox. Mike, Romeu Alfa, controle. Próximo. 1-2 milhas norte de Salvador, não há tráfego conhecido do controle no setor a reportar. Frequência livre para autocoordenação, considerando seu pouso em Salvador, 1-5-5-1. Vou mudar para livre, Aérea 01, tem condições de curvar à esquerda na proa de Duna? Afirmativo, está presente curvando à esquerda proa de Duna, Força Aérea 01. Tente, Deus se mantenha a 2 mil pés, ajuste no 019 em forma estabilizada. Para 2 mil pés, no 019, proa de Duna, reportagem estabilizada, Força Aérea 01. Controle Salvador, muito bom dia, voo no 739, vamos atentar. Duna 339, sendo identificação, Deus se mantenha nível 060, via chegada bomba média 1, ajuste no 019. Exército 060, via bomba média 1, ajuste no 019, segundo voo de Duna. Mantenha chegada bomba 739, número 3. Mantenha chegada. November 615 Delta Mike is vectoring for space into the left heading 025. 0-3-5-6-1-5-Delta-Mike, November 6215-Delta-Mike, clear level 050, is heading 035, your limit to localize your course. 6-1-5-Delta-Mike, Salvador, Força Aérea 01, autorizaria a prova do externo? Pista 1-0, vento no 7, corrijo, vento no 40 graus 11 nós. Estima, tenha Prodiduna, informa quando tiver referências visuais com sola. Ok, Prodiduna, descendo 2000, reportará quando tiver referências, ó, Força Aérea 01. November 615, Delta Mike, reduce speed now to 10 knots. 10 knots, Duna 648, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2525, 2685, obrigado. Número 615, Delta Mike, clear 3000 feet. 3000 feet, Delta Mike, Bravo Oscar, decola 58, controle 119, decimal 8. 198, Romeu Bravo Oscar. Salvador, Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar, contato radar, sobre a via saída São Luna, nível 200. Via São Luna, 200, Romeu, Bravo Oscar. Referências visuais do Força Aérea 01, solicito para o lado externo. Força Aérea 01, ciente, autorizado para o lado externo, desça para o ano 1700 pés, ajuste na terminal 1019. Direto externo, descendo 1700 pés, o FAB 01. Eu quero que seja para onde deixar para onde para baixo. Gente, mantenha a saída da guarda. Ok. Go ahead, November 615, Delta Mike. Confirm the requested speed. Speed is 210 knots. 210, you got it. November 615 Delta Mike, complete reduction to 1900 knots. 1900 for 615 Delta Mike. Corona 739, desça para o nível de voo 050, altímetro 009. 050, altímetro 009 no 739. November 615 Delta Mike, we follow to ask you with priority Delta Mike. 615 Delta Mike, Delta Papa Fox, chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 23 decimal 8. 2835-2238, obrigado, Magico. Cabo 01, reporte visual com a pista. Compara estabilizado, Força Aérea 01. Aérea 01, confirme, está mantendo no 1700 pés? Ativo, 1700 pés, ajustado no 019. Cruz externa, 2 milhas externas. Gente, reporte visual com campo. já visual com campo, Força Aérea 01. Com campo, Força Aérea 01. Força Aérea 01, completa final, chame torre, frequência 98.95. Completa final, chama do torre 1895, Força Aérea 01. Obrigado pelas coordenações. November 61, 5 Delta Mike, intercept and complete the localizer, the ILS final approach on the heading, and report established distance to 2,000 feet, altimeter 1019. Okay, clear to intercept the localizer on this heading and down to 2,615 Delta Mike. Salvador, muito bom dia, Força Aérea 01, passando externo, baixa travada. Força Aérea 01, pouso autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 10, Força Aérea 01. A 300, voe direto destino. Certo, Romeu Bravassa. November 615 Delta Mike, reduce your indicated speed to final approach. Okay, so on the final approach speed to 615 Delta Mike, that's the runway inside. Nove, operação para sequenciamento, mantenha presente proa em caso de falha de comunicações. No localizador está autorizado interceptar e completar a final do procedimento e olhar a decisão da pistola zero, decida para 2010. Positivo, desce, mantém a proa e se falhar, intercepta nessa proa, desce para 2000, completa o procedimento e olhar a X-ray. Bom dia. Professor de Salvador, bom dia, 3198. Aqui de manter o nível 170 para prosseguir a descida. Tá 3198, desça para o nível de voo 050 via chegada, sem identificação. Chegada voo médio não autorizada, altímetro na 09. Tem que ser para os 50, voo médio, 3198. Bom, no 739, desça para 3000 pés, que é legal na 09. 3000 pés na 09, 739. 39, informo que seguirá um tráfego na aproximação, nessa posição de 1 hora 13 milhas, o mesmo está agora 1 milha para a posição Duna. Com 1.10 nós de graus, speed em redução, é um eco 50 papá, agora o mesmo está a 2.000 pés. Positivo, vai prosseguir na redução, então ele está em qual posição, quantas speed da gente? Agora o mesmo está a 13 milhas, nessa posição de 1 hora. Está com 1.10 nós de graus, speed em redução. E a gente vai reduzir aqui o voo no 739, manter a proa para dar um espaçamento maior. November 615 Delta Mike, complete final approach, call Salvador Towers, frequency 118.95. 118.95 for 615 Delta Mike, you know? Have a good day. Delta Mike, continue protest by landing gear. Continue for 615 Delta Mike. 739, tem condições de completar a redução para 1809? É, já está com 180, já vai continuar a redução para a mínima. Gente. Delta Mike, Pierre to land runway 10, the wind is 140 degrees on 09. Good way, runway 10, 615 Delta Mike, thank you. Estabilizado, voo no 739. No 739, gente, completa a aproximação, aguarda transferência das comunicações. Guarda o gerente. No 739, chame a torre Salvador Frequência no 8 decimal 95, grato pela colaboração, tem um bom pulso. 1895, obrigado, até a próxima. Salvador, muito boa tarde, voo 739, na final, taxado e gravado. Postilha aproximação, guarda na pista livre, no 739. Guarda pista livre. Número 98, desavia para 2000 pés altímetro no 09, autorizado ao final do procedimento ILS, que se rinca pista no 0, no porta estabilizado. Descendo o dia para 2000. Estação autorizada de aviação, Decolagem 703. Remember 615 Delta Mike, is the tower? Remember 615 Delta Mike, is the tower? Maria 01, taxi até hotel, chame no hotel. Entre Marinha 01, aguarde para a decolagem. Três nove, pouso autorizado, pista 1-0, vento 240 graus, 1-0-9-4, manta a ponte, espera. 09 dá curtíssima final, será autorizado em mais 30 segundos. Linha 01, autorizado decolagem a partir do pátio, corrigindo, decolagem por conta e risco a partir do pátio militar. Vento no 50 graus, 109, informe fora do solo. 01, iniciando decolagem, sem interferir com a pista. Salvador Airport Control, good morning, Brazilian 425-91, sending 150, passing 235. Brazilian Air Force 25901, squawk identical, clear the Pomed 1 arrival. B-72420 080, altimeter 1019, fly direct ETAP position. Fly direct ETAP intersection, send 080 via Pomed 1 Alpha 2591. Marinha 01, fora do solo aos 15, transfere controle 119.8. Controle 119.8. 1094 ali, mantém pistão no 0. Tem manteiga no 0, vou no 094. Controle Marinha 01. Marinha 01, direto do China, reporte na final para pouso. Reportará na final para pouso. Subindo 0-3, aeronave que modulou para controle? Delta 3198, está estabilizado em ERS. 5198, completa sinal, chame torre frequência 18, decimal 95. Torre 18, 3198. Salvador, bom dia, Delta 3198, está estabilizado em ERS, 2 milhas para o externo. Sistema 3198, destino 018, continua a aproximação, aguardando pista livre. Vem, aguardando pista livre, 3198. Governo 094, autorizado a decolagem, pista 10, vento no 40 graus, 09 nós. Autorizado, governo 094, pista. Contato radar, se botar o nível de voo 370, via saída Momo. 7370 via Momo Gol. 4-0, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0, chinelo é 1-4-0. Zero 5-0, altímetro 1-0, bonito. 7-0, 5-0, de 5-0. Salvador, Marinha 7-1, Marinha 0-1, tá no local para pouso. Gente, 0-1, tem frequência de para pouso. 0, libera a direita, chame salvo Salvador, 121, decimal 90. 4-0, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no meio 0 graus, 089. Livre decolação no 0, chinelo 1-4-0. 6140, decolar 222 no controle de Salvador, 119, decimal 80. 119, decimal 80, chinês 6140. Bom, 8, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, chinês 6140, cruzando agora 1600 pés, Puca, Jamo, Aru. Chinês 6140, contato radar, cima para o nível de voo 350, via toda Puca. 350 via Puca, o chinês 6140. No 094, chame centro Recife, frequente no 25.45, alterno no 26.85. 25.45, obrigado, boa. Brasília, Force 2591, Eastern 2050, QNH 1018, clear the final ILS X-ray for runway 10, altimeter 1018, como established. Clear the 2000 feet 1018, I will call status, localize 10, ILS, X-ray. Chamamento 00, chama identificação, chegada ao médio não autorizada, vista para nível de voo 050, altímetro no 098. Oi, Pátria, após o Tapeduna.